Fala galera, aqui é a Kel. Antes de começar esse programa, eu queria pedir desculpa para vocês. A gente teve alguns problemas aí com o áudio do TPM Cash, né? No programa de agosto, então a gente não conseguiu lançar o programa em agosto. A gente teve um problema. A gente fez a gravação, né? Mas na hora de editar, o áudio estava com um probleminha, então a gente não conseguiu aproveitar. E agora em setembro, a gente acabou atrasando o programa por conta de problemas técnicos do meu computador, né? Assim, computadores, essas tecnologias maravilhosas que a gente ama, mas que deixa a gente na mão quando a gente precisa. Então, tive um problema, né? Deu curto com a placa-mãe, mas graças a Deus a gente conseguiu aí recuperar o notebook e salvar o áudio. Então, se vocês estão ouvindo esse áudio agora que eu estou gravando, é porque a gente conseguiu recuperar aí. O TPM Cash saiu finalmente. Então, é isso. A gente atrasa, mas a gente não falha. Então, está aí mais um TPM para você. E no mês que vem estaremos de volta. E vamos ver se a gente bola aí um negócio aí para compensar esse mês. Vem um dose de chocolate, não sei. Tô jogando assim no ar, né? Talvez, não sei quando. Vai ser esse mês? Não sei. Vai ser mês que vem? Não sei. Pode ser um especial de final de ano? Pode ser, não sei, talvez, só ideias aqui assim, ao vento. Mas enfim, um beijo pra vocês e aproveita o programa! Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Ouvintos e ouvintos do TPM Cast! Estamos aqui iniciando mais um programa e hoje eu estou aqui com a minha veterana Tainê! Sou eu! E eu tô nessa só pra explodir as coisas, esse é meu objetivo. Qual que é o seu objetivo da vida, da sua profissão? O que você quer fazer pra viver? Eu quero explodir coisas. É uma boa. Isso. É isso mesmo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é nossa ouvinta e está aí no mundo das interwebs também. A nossa querida Daisy, ou Izzy. Oh, coisa linda. Oi, oi. Isso, Izzy. Fica fácil para todo mundo, é bonito para mim. Por favor, podemos ficar assim. E aí, gente, tudo bem? Curti, curti, curti. Bom, hoje nós vamos aqui bater um papo sobre as mulheres no mundo da academia, no mundo das faculdades, das universidades, no mundo da ciência, no mundo dos estudos, no mundo acadêmico, duas vezes, no caso, falando aqui de novo. E a gente vai bater este papo maroto aqui com essas duas mulheres formadas, graduadas ou em processo de graduação. Do caso, talvez. Opa, processo. Processo, nós. É nós. Tá difícil. A gente tem que ter fé, a gente tem fé. Vai dar tudo certo. Gente, vai dar tudo Opa. Certo. Mas Já a gente tô vai. Meu círculo aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai falar um pouco mais sobre o universo da academia e as nossas experiências na faculdade. E tudo mais, aí depois os recadinhos que a Pamela separou pra gente, então vai daí, Pamela! Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, e separei alguns e-mails e recadinhos para vocês. Muito bem, galera! Chegamos aqui aos recadinhos que a Pamela vai separar aqui pra nós e a gente vai ler, a gente vai contar vezes, a gente vai. E aí, Sérgio? Jesus! E aí, Kel? Eu tava com tanta saudade de gravar com você! Ai, eu também! Oh. Saudades, Pamela. Falaram que tá com saudade dela, né? Senão ela manda um áudio aí no final xingando a gente. Ah, mas ela é. A Pamela, ela é um ser complicado. Ela tem aquela depressão máquina, tipo o Marvin do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não importa quanto de amor a gente dê pra ela, ela sempre fica puta. Sim, sim, vai entender. Mas a gente te ama, Pamela. Um beijo, Pamela. certinho. Coração bundinha pra você. E esse foi a leitura de e-mail. Acabou, né? Fica aí com o programa. Foi só pra falar que é uma Pâmela. Sacanagem. Esse mês, Sally Mustang, a gente recebeu um e-mail aí pra gente vai ler. No caso, Sally vai ler pra gente aqui agora. O e-mail do Thiago de Lima Castro. E ele fala que meu nome é Thiago de Lima Castro, 32 anos, mestre em musicologia e graduado em filosofia. Não é qualquer coisa, gente. Menina. Não é qualquer coisa. Ele é mestre. Ele é mestre. De São Caetano do Sul, São Paulo. Quase passou o CPF, RG, mas beleza. Isso é o trauma do Nerdcast que deixa nas pessoas. Mano. Aí elas colocam sempre esse cabeçalho padrão para os podcasts. Exatamente. E ele mandou um e-mail a respeito do cast sobre astrologia. E ele diz aqui: muito legal o episódio e toda a discussão do desenvolvimento da astrologia e sua relação com a ciência moderna. É curioso que havia uma relação entre astrologia e música, pois como havia uma relação direta entre a música e a ordem do universo, a qual era compreendida como um tipo de música. Os estudos de astronomia e astrologia estavam diretamente ligados à música. Copérnico, Galileu, que era filho do músico e cientista Vincenzo Galilei, e Kepler usavam elementos da música para pensar a astronomia e a astrologia. E músicos também o faziam. Olha só que bacana. Caraca, parece Tolkien. Tolkien, né? O universo surge a partir da música. Será que o Tolkien se inspirou aí também? Olha aí. Grandes mestres, inclusive Tolkien. Sim. E aí ele continua. A própria ideia da influência dos astros tem origem em Boécio, no século IV. É IV, né? Isso. Ah tá, faz tanto tempo. Faz muito tempo mesmo, o século IV passou há muito tempo. Engraçadinha. O qual ele disse que haviam três gêneros de música: a música mundana, a ordem do universo; a música humana, a saúde psicofisiológica; e a música produzida pelas pessoas. Deu pra escutar a moto? Deu, e a música produzida pelas motos também. E a música produzida pelas pessoas. Como essa ideia dura até meados do século XVII, e a ideia de influência dos... E a ideia de influência dos astros sobre a saúde, a relação direta entre essas três músicas implicava na influência da música mundana, a ordem dos astros e tal, sobre a música humana, nossa organização psicofisiológica. Caraca! Que caramba, minha cabeça tá aqui. Muito bom, muito bacana. E aí ele termina o e-mail falando aqui: muito legal o episódio, parabéns a todas as participantes pela informação de alto nível, ótimo debate e respeito a opiniões diversas, tudo de bom. Nossa, muito bacana, gostei muito do e-mail, Thiago, valeu mesmo. Muito instrutivo, foi uma curiosidade bem foda que agregou bastante ao conteúdo. E continua mandando e-mail, cara, valeu mesmo aí pelo e-mail. Ah, oh, que bonitinho. Muito obrigada aí, Thiago. Eu acho que esse foi o primeiro e-mail dele, né, pra gente. Sério? Bem-vindo! Cola no rolê, rapaz! Gente, que maravilha. Melhor e-mail. Melhor primeiro e-mail. Assim como todos os outros. A galera vai ficar com ciúmes. No caso, você tem que falar, tipo, melhor primeiro e-mail do Thiago de Lima Castro. Que aí, tipo, é, exatamente. Muito bem, Célio Mustang, está na hora da gente dar o quê? Os nossos recadinhos? A Pâmela... Recadinhos! A Pâmela aqui separou alguns, no caso, dois recadinhos aqui para passar para vocês. E o primeiro é que a gente quer aqui fazer o quê para vocês? Fazer aquele jabá maroto do padrinho do Alguma Coisa Cast do Paraxene. Ai, a gente tinha o Patreon, né, antigamente, o Alguma Coisa Cast tinha um Patreon, porém a gente tava com um problema da galera tá deixando de pagar mesmo, porque a gente teve problema com o Patreon, a plataforma Patreon, aí a gente mudou, colocou pra fazer depósito direto em conta e a galera não tava conseguindo fazer depósito. Depósito é um negócio bem chato de fazer, então a gente entendia, então... pra facilitar pra galera, a gente mudou e agora a gente tem o Padrinhos ou Alguma Coisa Cash. É do Baratinho. Coisa mais brasileira. É, velho, porque os BR se entendem. Não precisa mais pagar em dólar. Não precisa pagar em dólar. Pra que dólar? O dólar tá variando. Você tinha que pagar R$3 no mês. No outro era 4. No outro era 2,50. Era uma loucura. Então agora você paga em real. Pode pagar com boleto, você pode pagar do jeito que for. Pode ser até, tipo, Casas Bahia Lifestyle, tá ligado? Então você Meu consegue... Deus. Você ainda vai 12 vezes sem juros. Por apenas R$1 por mês, você já ajuda o Padrinho do Alguma Coisa Cash e ajuda o Paráxene a não sair do ar. Porque se a gente não conseguir atingir a meta, a gente dobra a meta. Não, mentira. Se a gente não conseguir atingir a meta, não vai ter Paráxene. Hashtag não e vai ter se a gente bobo. Conseguir, a gente triplica a meta. Nossa. Exatamente. Então, vai ter link aqui no post. Ajude o padrinho do Alguma Coisa Cash. É do Paráxene. E você ajuda a gente também diretamente, porque a vida é assim também. É isso aí. É isso aí. Ajudem nós. É nós. Lembrando que os patrões, né, eles têm acesso também, além de tudo o que já tem com o padrinho, né, agora, sim, eles têm acesso a muita coisa antecipadamente, tipo capa, tema do que a gente vai gravar na semana, então vale muito a pena. Sim, inclusive coisas do TPM Cast também, tem lá no grupo dos padrinhos. Muito bem, Zé Mustang, vamos agora para o nosso último recadinho. Sim, Kellen vai contar. E eu vou contar pra vocês. Nossa, sempre faz essas trocadinhas, merda, mano. Ah, meu Deus, vai contar. Já tava coçando no mamilo. Não tem nada a ver. Então, esse recadinho é muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de participar lá do Anticast, a convite da Ira Croft, lá do Mundo Freak, que já teve aqui no Dose de Chocolate, pra gravar um podcast falando sobre mulheres podcasters. Olha aí! Foi uma iniciativa bem bacana, onde pegou podcasters que fossem do nicho, sabe? Que não tivesse naquela panelinha que costuma ter, que sempre tem aquele... Sempre tem a panelinha dos grandes, né? Querendo ou não. Sim. Pegou muita gente que não era tão conhecida e que tem um trabalho bacana. E a gente foi convidada pra prestigiar lá. E foi bacana porque eles pegaram pessoas de estados diferentes. Por isso que eles me chamaram, a Ira já pensou em mim, já por eu separar, pra sair um pouquinho daquela região, Curitiba, São Paulo. Foi uma gravação bem bacana, a gente não só falou das mulheres podcasters, mas também a gente deu várias dicas de quem quer iniciar um projeto, de quem quer começar um podcast, não só mulheres, mas também homens, qualquer pessoa que quiser, a gente deu várias dicas bacanas. Foi uma gravação muito bacana e foi uma honra, né? Porque é Anticast, é um dos grandes. Então confiram lá, tá um papo bem bacana, as meninas são demais. Foi com a Isabel de lá do Feito por Elas, a Priscila do Pode O Que Assistir e a Bárbara lá do Coisas Que A Gente Cria, que é um podcast muito bacana de entrevistas. Então confiram lá o episódio, galera. A gente vai deixar o link aqui na descrição, porque foi muito bacana e foi uma iniciativa muito boa. Isso aí. E vão lá e comentem. Eu ia falar, comenta nos comentários. Deixe nos comentários, eu vi do PMCast, hashtag isso. Eu sou descolado, hashtag sim. ACC Paráxene UltracomboCast TPM. E não estranhe, porque eu tava meio diferente do que eu costumo ser aqui, porque eu tava nervosa pra caralho. As coisas, eu falava, na minha cabeça eu tava falando uma coisa super foda, mas quando eu fui ouvir o programa, eu não tinha falado o que eu queria. Então, já desculpa se vocês estranharem um pouquinho o jeito que eu estiver falando, mas foi só nervosismo mesmo. Ah, isso aí, mano. Acontece das melhores famílias. É que aqui tem. Três anos de curso, porra. 3 anos de curso? Como é que você chega lá e fala gaga? Não, mentira. Acontece. Então, gente, vão lá, comentem, deixem um comentário, falar, Sally, sua linda, te conheço do TPM Cast, te amo. Escuto no ACC, eu te vejo no YouTube. Uou, beijos. Vamos lá, vamos lá. E vamos fazer o Portal dos Colados, a família da alegria aqui, dos podcasts que vocês amam escutar, aí deixar a vossa marca lá também. Faço isso. Vai ser lindo. Manda um beijo pra Pamela também. Mentira. Look what you just made me do. Atenção, este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. Muito bem, gente. Então vamos aqui falar um pouco, né, sobre o universo feminino no mundo acadêmico. Mas antes de tudo, né, a gente precisa introduzir para vocês quem somos nós e o que nós fazemos. Da onde nós viemos, o que faremos, etc. Então, vou começar então pela Thay. Thay, conte para a gente o que, que você quer fazer da sua vida. No caso, o que, que você está estudando no momento e o que, que seu futuro, o que, que você quer fazer além de explodir coisas. Além de explodir coisas, tudo bem. Eu estudo química, bacharel em química, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E eu adoro ciência, sempre amei a ciência pura, e é por isso que eu faço química. Eu gosto da ideia de aprender as coisas do jeito que elas são, o motivo e tudo mais. Eu já trabalho na faculdade com pesquisa, tô na minha segunda pesquisa. A primeira pesquisa tinha a ver com estatística aplicada na área de química, que era, não vou explicar toda a pesquisa, mas era basicamente era estatística misturada com química, era super legal. E agora a outra pesquisa era sobre qualidade de alimentos, trabalhava com quantificação de proteína em leite, era bem legal. E agora eu trabalho com potabilização de água, é uma área bem diferente, mas é que eu tô meio que testando as coisas na área acadêmica. Eu sei que eu adoro essa área de pesquisa, embora os últimos acontecimentos do nosso país tenham me desanimado um pouco de tentar seguir carreira nisso. Área acadêmica. Porque você pensa aí, você vai fazer um mestrado na vida, aí, né, já não tem bolsa pra ninguém, aí você vai trabalhar, aí já tá meio tenso, aí enfim, tá meio desanimando, mas apesar de todas as intempéries, toda vez que eu leio sobre pessoas que estão descobrindo coisas e a ciência não é tão mágica quanto é vendida na TV, mas é muito legal, porque às vezes você é a única pessoa que sabe daquilo por um momento. A única pessoa que sabe que aquilo funcionou antes de publicar. Então, é bem divertido. Não é tão divertido quanto, né, explodir coisas todos os dias. Mas eu acho muito legal. Então, eu sou extremamente apaixonada pela área acadêmica. Então, apesar de esses dias eu tenho falado com as pessoas, falado, ah, não, desisti da área acadêmica, porque, né, tá meio tenso. Mas eu acho que eu não vou ter coragem de desistir, não. Eu tô... Meu coração ainda dá uma faz aquecidinha. Pela academia. Sim. Que lindo, cara. Curti. E você, Izzy? Conte para nós a sua experiência acadêmica. O que você faz? De onde você veio? Para onde você vai? O que você quer fazer? A gente já sabe, mas a gente quer as pessoas ainda não. Gente, eu tô fazendo faculdade de biologia, no caso. Tô no meu terceiro ano, falta mais um ano para conseguir concluir isso. E, nossa, tem sido muito difícil. Eu já tive que parar a faculdade duas vezes, assim, por falta de dinheiro mesmo. Nossa. E aí eu paro 6 meses, pego um trampo, junto uma grana e depois vou, tento fazer a faculdade de novo. Então, é cansativo pra caramba, mas, em compensação, eu tô estudando exatamente aquilo que eu quero, que é a biologia como um todo. Eu ainda hoje não tenho uma certeza absoluta do que eu quero fazer. Eu sei que eu quero ser uma cientista, ponto. Uma cientista muito louca, com certeza, assim. Mas pra qual área que eu vou? Se eu vou pegar mais plantas, se eu vou pra geologia, paleontologia também tô achando maravilhoso. Ou zoologia mesmo. Eu tenho a sorte atualmente de trabalhar no Zoológico de São Paulo, como estagiária em educação ambiental. E isso tem me aberto, assim, muitas portas para muitas possibilidades diferentes, profissionais maravilhosos que tô conseguindo conhecer. E aí isso já tá me dando, assim, um certo norte, mas eu ainda tô batalhando pra caramba. E eu confesso que o que mais me prejudica, por enquanto ainda, é essa coisa de falta de tempo, saca? Não tô conseguindo estudar tudo o que eu gostaria, mas tamo indo. Isso é uma realidade, né, da galera do modo geral, né? Tipo, de você não conseguir simplesmente só estudar, né? Tipo, isso é uma realidade muito do brasileiro também. Que é, geralmente lá fora, quando a gente pensa universitário, é a galera mais nova. Que, tipo, geralmente os pais juntaram a grana e pagam a faculdade do cara. Que no Brasil, meio que a gente, se tá na pública, precisa dar um jeito de pagar o alojamento. Se tá na particular, tem que dar um jeito de pagar a faculdade e tem que pagar a conta. E é muito difícil a pessoa estar num lugar específico e focado apenas para estudar, né? É uma coisa bem, bem característica nossa, né? Acho que de alguns outros países também, mas aqui no Brasil, que é o que a gente tem contato, né? Que a gente tá aqui. É a nossa realidade. A gente geralmente estuda... A faculdade em geral, ela é mais um elemento de currículo para a gente seguir uma carreira e ganhar grana, do que necessariamente uma paixão, um negócio de ciência, né? Tipo, a gente não tem muito incentivo à produção científica, é meio complicado isso. É, morei em Pernambuco uma época que minha família nasceu lá, e aí eu consegui a faculdade da Federal de Pernambuco para estudar de graça, assim, super legal, só que eu não tinha dinheiro para conseguir um lugar para morar de boa, sabe? Eu simplesmente para manter a minha existência. Então eu tive que abrir mão da faculdade, voltei para São Paulo, que é onde eu tenho familiares, e aí atualmente eu pago minha faculdade com o salário que eu ganho. É, sempre essa vibe. Tem que se virar, né? Eu tava até conversando com... Eu discuto muito sobre esse assunto com minhas amigas, porque o meu curso, ele é integral. Então eu tenho aula de manhã e de tarde, e muitas vezes quando você pega uma DPzinha ali da vida, você tem que fazer de noite. Então tem dia que tipo, eu tenho aula o dia inteiro. Uau. Mesmo, das 7:30 da manhã até 10 horas da noite, essa é a vida. Tem um monte de janela entre uma coisa e outra, é um horário bem louco. E na verdade a minha universidade é uma das mais famosas aqui na região por ter horário louco. E a gente tava falando que não tem essa de quem quer passa na federal, quem estuda... Gente que não tem condição, é só estudar bastante, passar na federal que consegue fazer faculdade. Às vezes não é tão simples assim. Se você sonha em fazer uma faculdade que é integral, imagina que nível de família que consegue manter um filho de 20 e poucos anos que não trabalha. Sim. Sabe? Então não é tão acessível assim quanto é vendido a faculdade pública. Se você já faz uma... Às vezes nem precisa ser integral. Só uma faculdade que é mais difícil, que você tem que estudar, você já não consegue manter. Então ainda não é tão acessível quanto a gente é... Quanto se vende, né? Exato. Tipo, por mais que a pessoa fale, mas ela não tá pagando a faculdade. Mas, tipo, muitas vezes, você faz o presta lá o SISU, né? Que é o atual meio que você tem hoje em dia de entrar na faculdade pública. No caso das federais, né? Acho que a USP agora também tem algumas vagas que vão entrar pro SISU, se eu não me engano. Tem algumas faculdades estaduais que vão utilizar o SISU aí. Só que, de qualquer maneira, muitas vezes o cara que vem da escola pública, ele consegue vagas em universidades distantes, em outros estados. Tem gente que, por exemplo, tem uma amiga que conseguiu uma vaga de medicina na universidade no Acre. Só que, tipo, ela mora em São Paulo. Pra ela ir pro Acre viver lá, os pais dela não iam ter como pagar pra ela ficar lá no Acre, entendeu? Então, é um negócio que ainda é de difícil acesso. Mesmo quando você consegue... É assim, tipo, mesmo quando a gente fala de bolsista, né, tipo, você tem uma renda ali básica, né, PED, né, que se não me engano é um salário mínimo e meio por pessoa. Mas, por exemplo, você tem uma família de, pra você conseguir, fala essa base de renda, né, pra você conseguir pra Uni, por exemplo. Então, por mais, você para e pensa, um salário mínimo e meio é tipo R$1.500, R$1.800, alguma coisa assim. Se você for parar pra fazer as contas, tipo, dependendo do curso que você quer fazer, a faculdade, agora já entrando também no, na minha parte, né? Eu sou bolsista. Eu estudo aqui em São Paulo e eu estudo no Mackenzie. Eu tenho bolsa 100% lá, eu consegui pelo ProUni, eu faço engenharia eletrônica. E lá, assim, a renda lá, tipo, pra você conseguir entrar, a faculdade, aliás, desculpa, o curso... É mais de R$1.200, dependendo do semestre, você paga quase R$2.000 de mensalidade para poder estudar lá. Então, por mais que você fale, tipo, pro cara, por mais que você tenha essa bolsa, né, tipo, uma pessoa que passe um pouquinho dessa renda, às vezes não vai conseguir estudar. Tipo, é um negócio complicado, assim, tipo, não é fácil. Passar um pouquinho da renda, se você for pensar, tipo, não dá pra pagar uma faculdade de 2.500 e tá de boa ainda. Sim, né? Tipo, você tem, mas você tem, sei lá, pai, mãe e você, tipo, você vai dessa família aí, você, dentro desse limite, você ganharia aí R$3.000, alguma coisa assim, ou acho que é 4.500, sei lá. Tipo, mas aí a pessoa, você vai ver a casa da pessoa. A pessoa paga aluguel, a pessoa paga prestação de carro, paga não sei o que, paga não sei o que outro, paga não sei o que mais. Aí, tipo, você às vezes tem irmão, ou então você tem pai, você... Tipo, são condições bem adversas, assim, né? Tipo, cada um sabe o que passa mais dentro da sua própria casa. Aí, convenhamos que estar na faculdade também não é nem só a mensalidade em si, mas vamos levar em consideração o transporte, a alimentação que a gente consome, exato, os livros que a gente tem que comprar, ou os arquivos que a gente tem que imprimir. Tipo, é um gasto que a gente não tem certeza do quanto vai ser, mas é um gasto contínuo. Sim, e tipo, você, ainda mais nos casos que, por exemplo, que a Thay citou, né, de você ter uma faculdade que é integral, o cara não consegue trabalhar, então tipo, meio que essa renda não é real, assim, tipo, não adianta, né, tipo, o cara não vai conseguir trampar. Teve uma época da faculdade que eu estudava à tarde e, tipo, como é que você não consegue um trabalho só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite, tá ligado? Tipo, é um rolê, tipo, e às vezes a gente tem que se virar pra conseguir o lanche de amanhã, tá ligado? Ou você vai se comer. E essa história de se mudar, assim, é exatamente o meu caso, né? Porque meus pais são de Minas, eu sou de Minas também. E daí eu fiz o SISU e passei aqui em Curitiba. Eu vim sozinha. Mas até hoje eu não sei como, assim, na real. Eu tava, tipo, meio sofrendo no ano que eu tentei o SISU. Tipo, depois de eu terminar o terceiro ano, tava sofrendo porque meus pais não tinham R$200 por mês pra pagar cursinho pra mim. Eu falei, putz, vou ficar um ano sem cursinho, não vou passar na faculdade. Aí eu consegui passar no meio do ano com o SISU lá, do Enem anterior e tal. Uhum. E na 17ª chamada, sei lá. Importante passar. Importante passar. E... porque eu não fiz cursinho nem nada, e fui na louca. Daí eu vim. Só, eu não sei, tipo, na real, como que eu tô aqui até hoje. Mas é uma faculdade integral. Além de ser integral, ainda, tipo, é ferrado de você... Não adianta ir na aula e tá de boas. Tem que estudar fim de semana e todos os horários livres, entre aspas, que você tem. Então, e daí pra se virar, como você tava falando, tipo, meu... Sei lá, dou aula particular, pego o trampo frila, assim, da vida. E tem que ser assim, não tem ali, o que fazer, explodo assim. Explodo umas coisas, volto, pá, ganho uma grana, explodo mais coisas, pá. Tipo isso. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Por que você quer ser médica? Pra cuidar mais pessoas. Como é que você vai cuidar das pessoas? Com a injeção bem grande. Isso é uma coisa da nossa realidade, né, de um geral. Isso não é, não é, tipo, gênero, é só Brasil. Exato, isso é uma coisa exato. Que é BR. Então, não só BR, né, mas, tipo, mundo, galera que tá tentando criar e, tipo, sair do zero e chegar em algum lugar, assim. Tipo, a gente tá aqui, eu moro na Zona Leste, a Thais é lá de Minas, a Isa eu acho que é aqui de São Paulo também, né, tipo... Isso, ZL também. Ah, cara, em cima. Nós é da Leste. Parei. A maioria. A pessoa, quando encontra outra pessoa... São Paulo, cara, é um lugar muito louco. Tipo, ele é muito grande. Então, tipo, você encontra outra pessoa que é da ZL, você fica muito feliz. Você fala, nossa, você pega o trenzão também, meu, olho vermelho é nóis, pá. E tal, isso acontece. Exatamente. E aí que vem até uma das complicações quando se trata da faculdade também. Eu, por exemplo, eu moro aqui na Zona Leste, num lugar chamado Guaianazes. Putz, você mora aqui, você é minha vizinha, cara. Sério, meu Deus, eu preciso te ver, cara. Mano, admito de Ferraz, café, cara. Meu Deus do céu. Aquele momento, né, que você descobre que as pessoas estão mais próximas do que você imaginou. Muito, nossa, pra mim você, tipo, tava, sei lá, em outro estado, se pá, cara. Não, brincadeira, eu sabia que você era de Sampa, mas é isso que você falou, São Paulo é muito grande, assim, pra galera que tá na Zona Oeste, sabe que às vezes é 2 horas de distância da gente até eles. Sim, tipo, dá... Tipo, às vezes pra chegar no trabalho, tipo, a Izzy trabalha no zoológico, tipo, lá na PQP da Zona Sul também. É mais longe que o meu, que eu trabalho no aeroporto. Então, tipo... Caraca! Tipo, eu não trabalho no aeroporto, perto do aeroporto, né? Só pra... Mas ali perto de Congonhas. Então, tipo, cara, tipo, pra você chegar no trabalho, tipo, são 2 horas e meia de distância. É, pra você voltar pra casa, tem aquele trânsito marotinho, aquele aconchego do trem, aí você chega em casa depois de 3 horas. Então, tipo, não é um negócio tranquilo a vida. Não, nem dá pra estudar no metrô e trem, assim, tipo, é uma coisa que a galera fala utopicamente. Não, imagina, você vai lendo enquanto você estiver no trânsito, tá tudo ok. Não, não tá tudo ok, não acontece. E, tipo, às vezes não é só ler, né? Que, tipo, a galera às vezes acha que é só ler. Tipo, estudar. É. Tipo, quando você faz um curso de, por exemplo, de exatas, ou até os cursos que são de biológicas ou de humanas, tem matérias que tem matemática. Tipo, matemática você só aprende fazendo exercícios. E aí, tipo, como que você faz exercício no trem? Como você foca? Exato. Então, tipo, não... faculdade é um negócio assim, que você tem que estar... muito apaixonado, né? Tipo, o que a gente percebe aqui no que a Thay falou, no que a Izzy falou, é que rola um sentimento de amor mesmo pela profissão. Quando você fala de academia, né? Tipo, você sair da... Você tá no ensino médio, você tá ali no ensino básico, você gosta de algumas matérias, né? Tipo, você olha e você fala, poxa, gosto tanto de matemática, poxa, gosto tanto de biologia, gosto tanto de física, gosto tanto de química, gosto tanto de explodir coisas. Então, mas aí, tipo, quando você parte pra faculdade, que você para e pensa, eu vou fazer isso e só isso por toda a minha vida e vai ser muito louco. É tipo... Ah, mas eu confesso que eu preciso até dar uma dica, porque, como eu falei, eu tive que parar de estudar 2 vezes, assim, 2 semestres não seguidos, até um distante do outro, por falta de grana. E aí eu acabei trabalhando numa cafeteria durante um tempo, consegui, deu tudo certo. Mas, atualmente, trabalhando na área que eu estudo, tem me dado um gás muito maior pra continuar estudando, sabe? Pra ficar realmente nisso de seguir o meu sonho, ir pra frente. Então, a dica pra galera é sempre isso. Meu, busca estágio, busca alguma forma de trabalhar com o que você já gosta de estudar, porque aí você vai ter o dinheiro e o impulso necessário pra continuar, sabe? Sim, às vezes, tipo, mesmo que você ganhe um pouco a menos, sabe? Tipo, você pare, você tá no início, assim, da vida ali, você tá com aqueles seus 18 anos, 19... Às vezes compensa muito mais ali naquele começo, você ganhar, tipo, uns R$200 a menos e, tipo, tá trampando num lugar que, tipo, tem a ver com o que você quer fazer de verdade, do que você ganhar um pouco a mais, mas, tipo, você tá trabalhando num lugar que você tá, tipo, meu Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. Às vezes acontece na vida da gente, não posso dizer que não acontece com frequência, mas acontece. Acho que agora tá bom pra gente falar um pouquinho dos desafios aí das nossas profissões, o que a gente vê aí que é um obstáculo aí pra gente. Não sei se, às vezes, não necessariamente tem a ver com gênero, né? Tipo, a gente, por mais que a gente esteja falando aqui sobre as mulheres, nesse começo, às vezes, tipo, o desafio, por exemplo, pra gente aqui, a gente já falou de algumas coisas, que é a falta de grana, a falta de tempo, a faculdade que às vezes não entende esse lado do aluno, de que você não é, que a realidade, né, do nosso país não permite que a gente só estude, muitas vezes, né, a gente tem que estudar e trabalhar, e que às vezes não tem como exigir muito da gente, mas ao mesmo tempo eles precisam exigir, porque senão a gente saem os profissionais meio merda, então não tem como. Tem que ter o meio termo. Então, vamos lá, Thay. Qual que é, você vê assim, que é um desafio, assim, da química, aquela coisa louca das explosões e da magia, das fumacias e das coisas tóxicas, dos tóxicos? Acho que pra começar, o princípio, né, do desafio da química as pessoas de fora não entendem muito pra que serve. Geralmente, eu tenho um monte de colega, eu lembro no primeiro semestre, que, eu não passei em engenharia química e tô fazendo química, porque eu consegui passar. E é igual, e não sei o que, dá. Não, não é igual, tem nada a ver, na real. Então, acho que a primeira coisa é as pessoas não conseguirem enxergar muito o papel da minha profissão na sociedade. Depois vem o problema da área acadêmica, que é um problema bem recente, né? A minha faculdade, em específico, ela incentiva muito a área acadêmica. Eu também, por ser um bacharel, por ser uma federal, geralmente incentiva bastante, não sei. Mas eu sei que incentiva muito. Só que a área acadêmica, hoje em dia, como eu disse no começo, não dá pra esperar tanta coisa, né? Não dá pra você ter muita esperança de que você vai conseguir prosseguir nos estudos. Eu tava discutindo sobre isso com meus pais. Eles perguntaram, o que você vai fazer depois? Aí, eu quero fazer mestrado. Só que mestrado, você termina a faculdade e vai fazer mestrado. E você já tá formado. Uhum. E mestrado é tipo um curso a mais. É uma pós-graduação, né? E só que mestrado, geralmente, nas áreas de ciência pura, eu imagino que biologia também seja, se bem que biologia geralmente pula pro doutorado já, né? Eu li Sim. uma coisa assim. Especializações ou doutorado. Em química, geralmente, o caminho que todo mundo faz é mestrado, depois já o doutorado. Aí, passa pelo mestrado primeiro. Mas aí mestrado, você precisa de uma dedicação integral. Eu vejo os mestrandos lá na faculdade, de todo dia, desde de manhã até de noite, fim de semana, domingo eles estão na faculdade fazendo os experimentos, escrevendo a dissertação, fazendo todas as coisas. E como que trabalha fora? Não tem como. E aí você tem lá uma turma de 10 mestrandos, tem uma bolsa pro primeiro colocado. Às vezes, nem isso também. E aí, então, não é tanto incentivo pra você prosseguir no mestrado. Você já tá formado. Você não pode ficar... Tipo, é o meu caso, assim, pessoal. Eu vou estar formado. Eu ainda dependo dos meus pais. Mas quando eu me formar, vamos aí, né? Não vai rolar. Sim. E aí eu penso, se eu não conseguir uma bolsa, não tem como eu fazer mestrado. Não posso, não posso me dar o luxo de terminar uma faculdade e continuar, né, dependendo dos meus pais. Daí eu imagino que isso seja um dos maiores desafios nessa área. E isso não só pra mim, porque eu também compartilho essa preocupação com os meus colegas, que é esse lance da falta de incentivo. Não só pra bolsa pessoal, porque a bolsa ajuda você a se manter, mas também verba pra você prosseguir nas suas pesquisas, porque, meu Deus do céu, falta tudo. Exato. Vejo altos projetos que você precisa fazer umas gambiarras muito loucas pra conseguir manter, ou professor que gosta tanto do projeto, que coloca dinheiro pessoal pra poder conseguir manter. Isso é o que mais tem. Sim. Então, é uma área apaixonante. Todos os meus professores são pesquisadores, são apaixonados. Ontem mesmo eu tava numa aula de microbiologia, inclusive. E a professora falou assim, que se eu ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que eu vou fazer é construir um laboratório. E ela falou que uma amiga dela chamou ela de louca, falou assim, não, se você ganhar na Mega Sena, você vai viajar, vai passear. Ela, não, eu gosto de pesquisar. E eu, gente, tá ligado nessa mentalidade, nessa paixão de pesquisa, nesse lance de, nossa, eu vou descobrir coisas, vou desvendar coisas que as pessoas não conhecem ainda. Isso é apaixonante, mas dá um cagaço. Dá um cagaço foda. A paixão pela Eureka nem sempre tá junto ali com a barriga cheia. Exato. Bem isso. E pra você, Izzy, quais são os desafios da biologia? Que o desafio, além de você tentar descobrir se você gosta mais das plantias, ou dos bichinhos, ou da vida do geral, o universo e tudo mais. Né, pra onde eu vou, quem sou eu, perguntas de filosofia. Oh. Gente, realmente é complicadíssimo, assim, pra mim é mais uma questão pessoal não saber realmente pra que lado eu vou, porque eu sou uma fissurada na biologia como um todo. O que me levou até a escolher a biologia era porque na infância eu sempre gostei muito da convivência com animais, até por conta da minha infância em Pernambuco e tudo mais. Então, eu sabia que a agricultura e os animais como um todo, eles somavam com o ser humano uma vida muito melhor. Você até ficava mais saudável convivendo com esse tipo de animais, entendendo como que as plantas vivem e nos dão os frutos que a gente tanto precisa. Eu sempre tive essa consciência já pequenininha. Só que aí, naturalmente, todo mundo achava que eu devia seguir veterinária, porque... sei lá, né, muito mais legal ser doutora de alguma forma do que, sei lá, estudar plantinhas na Terra. Mas, de alguma forma, a biologia bateu mais forte pra mim, por conta de várias mulheres até que eu conheci, que eram da área da ciência, e aí teve a Graziella Maciel Barroso, por exemplo, que é uma pesquisadora brasileira maravilhosa, que mexe com botânica, e aí isso me levou pra biologia, mas aí logo em seguida eu realmente... comecei a bater cabeça com um problema que eu vi muito grande com todas essas pesquisadoras que eu admirava, que é a necessidade de escolher, né, entre família e entre vida acadêmica. Parece que essas duas coisas, até hoje, elas não se encaixam muito bem. E eu, ainda hoje, eu vejo muito isso e eu fico batendo cabeça comigo mesma também, do tipo, será que eu vou me preocupar em constituir família em algum momento? Será que dá para fazer os dois? Eu ainda tenho muito essa dúvida, até pelas mulheres que eu acompanho lá no Zoológico de São Paulo também. A gente tem uma felicidade de que, tipo, todos os setores, eles são comandados por mulheres. Caraca, isso é lindo. Que foda. Sério, é lindo demais de ver, porque a gente percebe, na verdade, só o setor de mamíferos que é comandado por um homem, mas o setor de répteis, de aves, o setor financeiro, o setor de educação, o setor de... todos os setores, eles são por mulheres. E isso é muito legal mesmo, que você vai comparando assim, há uma forma de trabalho totalmente diferenciada e um quesito de paixão mesmo pelo que elas fazem, que é uma coisa que contagia a gente, assim. Conversar com elas, pra mim, tem sido riquíssimo. E basicamente todas elas não têm uma família constituída, apesar de já a maioria delas ter 40 anos, sabe? E é opcional, elas mesmas falaram isso, assim, não, eu resolvi segurar durante um tempo porque eu ainda tenho vários planos que eu quero executar, tem isso, tem aquilo, e elas vão falando com paixão do que elas fazem, e aí eu confesso que eu entendo tão bem esse sentimento de paixão que atualmente eu também me vejo beirando esse mesmo sentimento do tipo, sei que vida pessoal é uma coisa interessante, pá, legal, mas se for pra ter que escolher entre um ou outro, entre sucesso na vida pessoal ou sucesso na vida profissional... atualmente eu pendo mais pela vida profissional, porque, sei lá, de alguma forma parece que isso vai impactar o mundo de uma forma muito mais positiva do que a questão da vida pessoal, que quase sempre a gente vê, assim, né, que tem tirado as mulheres de vários dos seus sonhos. Então, quando você se dedica para um filho, que pode ser um sonho, eu sei que é uma coisa linda, vale a pena, mas, eu não sei, é uma escolha tão difícil. esse é um ponto muito importante, realmente. Eu acho que assola todas as mulheres que pensam em seguir a área, seguir na ciência. Eu acho que é uma questão, assim, que você pensa demais. Nossa, acho que é bem geral, com certeza. Me identifico. Essa é uma preocupação realmente que, tipo, acho que... não só na ciência, né? Tipo, qualquer carreira, de até executiva, etc., as mulheres pensam muito nisso. Tipo, porque eu vejo, assim, você vê isso no trabalho, sabe? Tipo, às vezes uma mina se afasta porque ela ficou grávida, aí, tipo, quando ela volta meio que, tipo, sabe? Ela não, ela tá dividida. porque ela tem um filho muito pequenininho que depende muito dela, e ao mesmo tempo ela tem, por mais que a paixão dela pela área que ela atua, né, seja grande, a paixão pelo bebê, pela cria, pelos filhos também é gigantesca, né? Então, tipo, é uma divisão muito grande, por mais que a gente hoje em dia, né, as coisas sejam bem melhores, né, a divisão entre tarefas, né, dentro de casa é bem mais, assim, tipo, discutida, e os homens têm uma participação maior, ainda assim, tipo, a mulher, ela sente essa coisa, essa conexão, essa necessidade de estar na família. É uma coisa que afeta muito mais ela do que o homem. Isso é a realidade. Não tem pra onde a gente fugir. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Por que você quer ser médica? Pra cuidar mais pessoas. Como é que você vai cuidar das pessoas? Com a injeção bem grande. Eu vou, então, falar aqui um pouquinho dos desafios da minha profissão. Como eu falei, eu faço engenharia eletrônica. No momento, o meu maior desafio da minha profissão é me formar, né? Porque não é fácil. Somos. Sim, sei como é. Esqueci dessa parte. Realmente é a pior coisa. Aí você pensa, meu Deus, vou me formar, Senhor Jesus, segura na mão de Deus que vai dar certo, ter essa fé. Mas, realmente, tipo, essa questão que vocês colocaram da família é um negócio que é muito preocupante, né? Hoje em dia, eu namoro, mas eu sei que o meu namorado, o Febrini, né, no caso, ele é um cara muito mente aberta, assim. Então, tipo, a minha experiência pessoal, eu sei que ela não é comum. Então, tipo, eu sei que eu vou ter muito apoio dele, quando a gente constituir família, eu vou ter todo o apoio dele pra seguir a minha carreira também, assim como ele vai ter o meu apoio na carreira dele, né? Então, eu sei que eu vou ter esse tipo de apoio dele. Mas ainda assim, é uma preocupação. Porque, tipo, aquela coisa, né? Tipo, qual que é o momento certo de você constituir família? Qual que é o momento certo de você ter um filho? Qual que é aquele momento, sabe? São coisas que passam e que, tipo, muito na nossa cabeça. E, tipo, e os números, né? Tipo, não é a gente que tá falando. Tipo, são números. Os números revelam isso. Tipo, você tem ao longo aí da carreira, né, das pessoas, o número de mulheres, tipo, começa muito alto, assim, a proporção entre homens e mulheres. As mulheres, elas são maioria, tipo, na escola, no primário, são maioria ali no secundário, no colegial. Chega na faculdade, elas também são maioria, 60% aí das mulheres são, aliás, 60% dos estudantes são mulheres, só que, tipo, quanto mais você vai avançando na carreira, até chegar aí nos cargos de chefia, tipo, elas vão minguando, elas vão sumindo. E até, tipo, depois é o próximo tópico aí que a gente vai abordar, de a gente tentar aí fazer uma reflexão de por que que elas vão sumindo, né? Tipo, e eu acho que esse é um dos principais motivos, que é um dos principais desafios de qualquer carreira aí pras mulheres, né? Tipo, que é a família. Tipo, você ser ali a matriarca, tipo, a pessoa que vai ser a referência pro seu filho. Tipo, você, às vezes, escolher, né? Tipo, ou você vai ser uma referência de profissional, ou será que você consegue ainda assim ser uma boa mãe, né? Tipo, são preocupações bem, assim, tipo, dão uns pesadelos, assim, na gente de vez em quando. Mas, tipo, de um modo geral, quando a gente pensa, tipo, no mundo da engenharia, tem ainda muito preconceito, né, com mulheres no meio da engenharia. Não na minha área, que é uma área mais de programação. Eu faço engenharia eletrônica com ênfase em computação. Então, tipo, nessa parte de computação em si, de programação, o que conta é quem resolve o problema. Então, tipo, meio que foda-se quem resolveu. Tipo, ninguém programa com a teta, ninguém programa com o pau. Então, tipo, cara, não tem como se separar. É, tipo, tudo mental, é tudo tipo, na cabeça, sabe? Isso é a maioria das profissões. Então, tipo, a cada dia que passa eu vou percebendo que as pessoas estão mais abertas à presença das mulheres nas equipes, né? Tipo, a gente já teve relatos, inclusive, aqui de programa de outras participantes, convidadas, de que sofreram, preconceito e etc. Mas eu sinto que hoje em dia o mercado dessa parte de tecnologia, pelo menos, que é o mercado em que eu tô inserida, ele tá bem mais aberto, assim. Não tá tão, não é tipo, nossa, meu Deus, que coisa legal. Mas, tipo, tá, estamos caminhando por um bom caminho. E agora, então, a gente vai falar um pouco sobre os desafios, né? Sobre as mulheres aí no meio acadêmico de uma maneira geral. Vamos trazer aqui alguns números, algumas informações aí para vocês e a gente vai discutir aqui sobre o ambiente, né? Se ele ainda, se ele é amigável, se ele não é amigável, o que, que a gente tem que fazer para melhorar, de quem é a culpa, se é que tem uma culpa, né? Se alguém tem culpa, o que, que a gente pode fazer, qual que é o nosso papel enquanto mulher na academia. O que, que a gente pode fazer aí, né, pra ajudar as pessoas, as meninas que virão, que entrarão, as que já estão, e a gente mesmo que tá lá, né, que a gente tá, quer se ajudar também, a vida é assim. Então, pra começar, a gente vai deixar aí no post alguns links de algumas matérias interessantes, né, de visões diferentes, do histórico aí das mulheres. É importante a gente falar que no Brasil o meio acadêmico ele ainda é muito recente. Muitas coisas aqui no Brasil são muito recentes. Porque a gente não... Comparados aí com a Europa, né? Que é onde é o berço do estudo, do método científico. Então, a primeira universidade aqui no Brasil, ela data de 1808. Foi uma universidade de medicina, né? De cirurgia lá na Bahia. Então, tipo, de lá pra cá... Só em 1879 que a gente teve um decreto, né, um documento que permitia que as mulheres pudessem frequentar a faculdade. Enquanto a gente está aí, a primeira mulher no mundo, né, de uma forma geral, que tem um diploma universitário, foi a Elena Lucrezia, que era uma italiana. E, tipo, ela conseguiu o seu diploma em 1678. Então, para você ver aí que tem uma diferença de 200 anos entre a Itália e até o Brasil. Tipo, tudo bem que a faculdade começou no Brasil em 1808, mas, tipo, já tem ali... entre a primeira mulher no universo, no mundo conhecido, conseguiu seu diploma e as mulheres no Brasil terem o direito de começar a frequentar a faculdade, levou aí quase 200 anos. Então, tipo, hoje em dia a gente vê a evolução, né, no caso das mulheres de lá até aqui, 2017, no Brasil, é realmente um salto gigantesco. É legal a gente discutir, né, trazer esses dados para vocês, porque para entender o momento atual, a gente precisa entender um pouco do passado também. Então, sim. A gente... Nesse sentido, Kel, é aproveitar o gancho seu e citar que o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o que nos paga às vezes, mas é o órgão nacional que coordena, né, as pesquisas científicas do Brasil, ele publica não é um livro. É um editorial. É um catado. De as pioneiras da ciência no Brasil. Caraca, que da hora. Uhum. Então eu vou deixar o link. E aí tem assim, eles já estão na sexta edição. Daí você vai lá, entra na primeira edição, por exemplo. Aí tem... Deixa eu abrir aqui pra citar rapidão. A gente coloca o link e daí vocês vão lá. Aí tem, por exemplo, uma Neuza Amato, que começou a fazer pesquisa, que nasceu em 1926, mas ela é uma física, daí aqui tem toda a história dela, de onde ela nasceu, o que, que ela faz, aí depois já tem uma outra, a Carolina Bori, que morreu em 2004, mas ela é uma psicóloga que também tem da ciência dentro da psicologia, enfim, tem 6 edições, e é muito interessante, acho que como você... Sim, como você disse, para conseguir enxergar o futuro, para conseguir enxergar como a gente vai ser daqui para frente, como as mulheres vão ser inseridas na ciência, é bom a gente voltar e conseguir homenagear ou respeitar as mulheres que, né, que começaram, chegaram lá, né? Exato. Quebraram pedra, né? Sim, inclusive essa Neuza que você citou, se eu não me engano, ela era assistente, tipo, uma das principais assistentes do César Lattes, que hoje é o que dá o nome lá pro nosso currículo BR aqui de produção acadêmica, que é o currículo Lattes lá, né? Então, Quando a gente pensa, quando a gente vai saber se um cara, se um professor nosso que tá dando aula lá pra gente, se ele é um cara que produz muita ciência, que é um cara que publica muitos artigos, a gente dá uma olhada no currículo Lattes dele, né? Então, tipo, ele... Sim. Ela era, tipo, uma das principais, um dos principais braços, assim, tipo, de principais assistentes. Uma das principais assistentes dele, né, tipo, que ajudou ele demais nas pesquisas dele. Então, às vezes, tipo, por mais que a gente não tenha um nome, tipo, feminino ali de... Ai, meu Deus, ela é uma inventora. Mas, tipo, às vezes você tem um cara que foi um inventor muito foda, mas que por trás dele, tipo, tinha uma equipe gigantesca que tinham várias mulheres trabalhando com ele. Então, tipo... Sim. Às vezes a gente também precisa, nem sempre tá tão explícito na história, né? A presença das mulheres aí na ciência. Aham, uhum, e aqui também a gente fica... A gente sabe muito de mulheres da ciência do mundo. A gente fala de Marie Curie, a gente fala... enfim, das ciências do mundo. As que ganharam o Nobel e tal. Mas a gente tem que lembrar que pra gente conseguir... tá dentro da área acadêmica hoje em dia, bem fixada em todas as áreas possíveis, teve mulher que começou fazendo pesquisa em uma época que, né? Ninguém não... mais fazia. Aham. Uhum. Na época que mulher que saía de casa pra trabalhar era mulher pública. Né? É bem difícil. Ah, gente, até falando nessa coisa de ciência, tem a Rosalinda Franklin, eu não lembro se é exatamente o seu nome dela, que ela é tida como a mãe do DNA. Só que nas pesquisas ela foi totalmente sem crédito, né? Não deram crédito pra ela, justamente porque ela era mulher. Só por conta disso. Imagina quantas, né? Que não tem. Caraca, isso é um problema da história, né? Tipo, a gente... Hoje em dia, as coisas estão aparecendo mais. Tipo, quando você se trata aí dessas, entre aspas, minorias, né? Porque não é minoria, é mulher, na verdade, é maioria. Tipo, sabe? Numericamente, as mulheres são maiorias no mundo. Mas ainda assim, elas têm esse... São... Pra falar minorizadas. Acho que essa palavra não existe. Mas a gente inventa. A gente aplica ela, por quê? Porque a gente pode, me deixa. Liberdade poética, dá licença. Hashtag sou de exatas, não sei palavras. Mas isso é um problema, sabe? Porque, tipo, a gente tem aí uma nova, entre aspas, descoberta, né? Tipo, que o pai da computação, na verdade, era o Alan Turing. Tipo, mas por que esconderam o cara? Porque ele era gay, tipo, era por isso. Então, tipo, e ninguém, e esconderam isso de geral, assim. Então, vocês viram que ele foi condenado por ser gay, né? E ele teve que ele foi condenado a tomar, como que era? Uma castração química pra deixar de ser gay, entre aspas. Sabe, tipo, são coisas assim que estão mudando, e graças a Deus estão mudando, ou graças ao universo, ou graças à ciência, não sei, às vezes, não sei se você é uma pessoa ateus, porque a ciência às vezes tem dessas, né? Se você é uma pessoa que acredita na ciência, estamos mudando, isso que importa na vida. O importante é que a sociedade está caminhando. Ou estava, né, até pouco tempo, porque às vezes a gente leva uns sustinhos. Mas eu acho que a gente tá caminhando pra um bom caminho. Direto, né, essa última aí, eu tô até, mas tudo bem, deixa pra lá. Às vezes uma vez por dia, umas duas vezes por dia, a gente leva um sustinho. É tipo, a gente dá uns 10 passos pra trás, aí a gente entra no Twitter e a gente vê que, na verdade, a gente só deu 2. Eu falei pra trás, não, acho lá que era no trabalho, frente. Lá no trabalho a gente fala muito sobre um rolê de o machismo nosso de cada dia, porque a verdade é que no dia a dia, às vezes, a galera fala uma besteirinha assim, sabe, sem querer. Você percebe que não tem tanta maldade, mas é que tá tão enraizado mesmo essa coisa do machismo no dia a dia das pessoas, que por vezes um cara ele até chega e pergunta, pô, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que, sei lá, você quer ir lá cuidar dos jacarés? Porque isso é um trabalho para pessoas mais fortes, né? Então, tipo, indicando que as mulheres, elas são fracas ou frágeis de alguma forma, ou não querem se sujar, ou tem qualquer tipo de receio, sabe? E isso acontece direto no trabalho, e aí a gente sempre quebra isso com eles. Eu acho que o pior, eu tenho certeza, que o pior nem é quando a gente já tá lá no meio e esse tipo de comentário acontece, porque pelo menos a gente já chegou lá. O pior mesmo é quando, sei lá, a gente... Tá no começo. Outras pessoas... É, tá no começo, a meninas pequenas começam a receber esse tipo de informação e aceitar. Então, por exemplo, área de exatas, né? Ah, não, exatas é pra garotos. E aí começa a aceitar isso na mente e ela começa a acreditar nisso. Sim. E ela começa a criar uns medos e temores e receios e hesitações que não existem na verdade. Sim. Então, o pior de verdade é quando tá enraizando ainda, porque daí tira toda a coragem. Se uma menina tem vontade de ser astronauta e aí falam pra ela que é só ter astronauta é homem, então... E ela se convence disso, sim, aí imagina quantas meninas já não perderam sonhos por causa disso, por causa de ser bombardeadas. Cara, tipo, quantas engenheiras, quantas mecânicas, quantas pedreiras, quantas médicas, quantas astronautas, né? A gente não perdeu por conta desse tipo de coisa. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Por que você quer ser médica? Pra cuidar mais pessoas. Como é que você vai cuidar das pessoas? Com a injeção bem grande. Eu lembro quando eu era pequena, eu até lembrei, isso veio na minha mente agora. Meu pai, ele era técnico, ele é técnico em refrigeração. Então, tipo, ele tinha várias ferramentas da hora, assim, em casa. Então, tipo, tinha um multímetro que eu ficava enfiando na tomada pra ver quanto de tensão tinha. Tinha uns negócios assim, tá ligado? Aí, tipo, às vezes ele faz uns trampos, assim, dentro de casa. Tipo, quebrar uma parede, botar uns tijolos, passar as massas corridas. Aí, eu lembro que eu ia atrás dele pra mexer. Aí ele falava, ó, você não veio pegar os martelos, não. Não vai querer fazer esses negócios, senão vai nascer bigode. Aí eu lembro que na época eu respondia direto pra ele. Ele falava isso pra mim, que ia nascer bigode. Eu falava assim, não tem problema, pai, eu raspo. Tem gilete, eu passo na cara. Não tem problema. Mas, tipo, isso é um negócio, assim, que é muito... enraizado, né, tipo, às vezes é uma brincadeirinha, um negocinho, mas que, tipo, fica lá na sua mente, assim, tá ligado? Tipo, são pequenas coisinhas que vão minando. Eu lembro que quando eu fui entrar na faculdade, a maior preocupação da minha mãe, né, era, tipo, ai, você está fazendo engenharia, você é uma mulher fazendo engenharia, sei lá. Ela tinha medo do trote, tá ligado? Tipo, e às vezes ela ficava assim, não, mas você vai pra faculdade, cuidado, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo nos trotes, tá ligado? Então, tipo, às vezes tem coisas que te afastam dos seus objetivos que não sabe, tipo, você não precisa ligar, você não precisa ouvir. Você precisa entender que isso é outra geração, que isso precisa acabar, né? Tipo, é um negócio assim de... Ai, meu Deus, você é uma menina, você não pode cuidar do jacaré, porque você não tem forças. Mas, cara, o jacaré é um jacaré, cara. Não importa se você é uma mulher, se você é um homem. Se ele resolver te matar, ele vai te matar. Tipo, não... Exato, trata-se da técnica que você vai aplicar e não do gênero que você tem. Mas, ainda falando sobre os medos, essa coisa, na verdade, ela é muito... Ela tem um fundamento muito forte, né? Porque eu lembro da minha mãe me falar a mesma coisa. E aí, eu lembro que eu questionei com ela do tipo... Mãe, quando se trata de um homem sair à noite na rua, por exemplo, qual é o maior medo que esse homem tem? Dela, sei lá, né? Ser assaltado, levar um tiro, alguma coisa assim. Qual é o maior medo que uma mulher tem ao sair à noite de casa? Dos homens. Exato, né, é da violência em si, e aí, tipo, isso é muito cruel, porque realmente a violência que a mulher pode sofrer é uma coisa assim, que tipo, poxa, eu vou abrir meu coraçãozinho e falar que eu já passei por isso uma vez, e é uma coisa muito complicada, porque você realmente leva isso pro resto da sua vida, assim, isso vira uma marca em você, e às vezes não é uma marca nem só que você tem em você com uma cicatriz, as outras pessoas te olham com pena pro resto da sua vida por conta desse acaso que aconteceu. Agora, com os homens, não, putz, verdade. Ou então, até no dia a dia, só quando você, sei lá, teve um celular roubado, ou foi ameaçado com uma arma, isso é complicado? Lógico que é. Pode causar um trauma? Sim, mas o trauma de você ter o seu corpo violado é outro. E isso é um medo quase que exclusivo das mulheres, assim. Então, por isso que na grande maioria das vezes eu vejo algumas mulheres desistindo de fazer coisas como viajar sozinha, ou tentar ir para um lugar onde ela não conhece ninguém necessariamente, porque o maior medo dela, na verdade, no fim das contas, é isso, que ela seja forçada a fazer uma coisa que ela não quer. Exatamente. Cara, isso é um bagulho muito louco, né? Tipo, e a gente é forçado, tipo, todo mundo é forçado a fazer coisas que não quer o tempo todo, né? Mas quando se trata, tipo, do seu corpo, tipo, de invadirem a sua intimidade, é um bagulho que não tem explicação, né? Tipo, e a gente é ensinado a ter medo disso o tempo todo. E realmente porque é um problema, sabe? Tipo, a gente não... O problema maior desse tipo de acontecimento é porque as pessoas não tratam a raiz. Tipo, que não é... A raiz do problema não é a vítima, né? Tipo, às vezes a gente pega e fala... Ai, por que que você tá... Tipo, esses dias tava passando Criança Esperança. E a Monique Ozzy tava citando que aconteceu com uma amiga, né? Tipo, ela tava saindo numa aula de dança e aí ela foi abusada. E eles foram na delegacia assim que aconteceu, assim que tinha acontecido, ela foi junto com a amiga. E ela falou que, tipo, o delegado virou pra ela e falou assim, mas você saiu da aula de dança vestida desse jeito? Aí você pega e fica, tipo... Cara, tipo... É tudo que ela queria ouvir naquele momento tão difícil, né, de certo. Exato, né? É, tipo... Já tá sendo tenso e aí, tipo, meu Deus. Esse é o ponto, né? Muito tipo... pesado. A gente não, exato, porque os homens, eles não entendem a seriedade disso, assim. Pelo menos nenhum homem que eu já conversei, ele conseguiu provar pra mim que ele entendia o que era um estupro de verdade, sabe? Eles não entendem, porque isso, historicamente falando... dos milênios e centenas de anos que a gente tem vivido, não é uma problemática que eles enfrentam, mas nós mulheres, até que as mulheres que não passaram por isso, elas entendem qual é o temor de passar por isso, porque a gente sabe das histórias, a gente sabe o quão complicado isso é. Exatamente. Tipo, e aí entra um outro ponto também que está junto dessa questão acadêmica, que é a insegurança que muitas mulheres têm dentro do ambiente da universidade. A gente tem casos aqui, principalmente nos campos maiores, né, tipo, das universidades maiores, tipo, USP, no caso, acho que a da TAI também, né, é uma universidade bem grande, geralmente as universidades públicas têm um campus bem grande, que é insegurança, né, tipo, as minas estão por aí passando e às vezes acontece casos de estupro dentro da universidade, de outros alunos, às vezes até de professores. E, tipo, isso às vezes é um dos motivos que afasta, né, muitas mulheres aí do meio acadêmico. Então, você poderia ter uma Marie Curie, BR, alguma coisa assim, que, tipo, não tá lá porque não tem segurança, que não vai conseguir e se sente insegura, né, de estar num ambiente assim. Então, tipo, a segurança, ela é sempre um fator, né, primordial também pra tudo na vida. Sim, sim, até porque por debaixo dos panos rola muito isso do sexo como uma moeda de troca, né? Então, se você quer uma coisa, eu também quero uma coisa. Como é que a gente vai... Você quer que eu libere essa bolsa, por exemplo, financeira pra ti? Você quer que eu oriente o seu trabalho? Ok, então um ajuda o outro, que tal? E isso realmente acontece, assim, eu não vou dizer que eu já passei por isso, mas eu conheço histórias sobre... E isso sim, realmente acaba afastando a gente, porque, ora, não queremos passar por isso. Não é pra ser uma moeda de troca. Exato. Mas, tipo, isso é uma parada meio que histórica, né? Tipo, se for parar pra pensar. Tipo, não só... De tudo, né? De uma forma geral. Da questão do sexo como moeda de troca, a gente tem relacionamentos. Tipo, eu já passei por isso, tipo, na minha família. Tipo, uma tia minha virar pra mim e falar assim, ah, amanhã eu quero ir no shopping. Então, hoje à noite, eu vou pegar meu marido de jeito que eu quero que ele me leve no shopping. Tá ligado? E, tipo, aí a pessoa pega e fala, ah, mas... Não estou cobrando, tipo, não estou me prostituindo. Mas, ao mesmo tempo, tipo, cara, você tá trocando sexo por alguma coisa. Por um favor, por um negócio, por uma ida ao shopping, tá ligado? Por mais que seja um relacionamento, por mais que você seja homem e mulher ali, tipo, seja você dentro da sua casa, mas, tipo, pô, sabe? Tipo, você não tá ali pelo prazer. A mulher, tipo, muitas vezes ela não faz pelo prazer, ela faz por alguma coisa, entendeu? Sim. Isso é um problema. Isso é, aí, tipo, a gente entra em outro problema, que é a sexualidade. Que a gente pode até fazer um outro programa futuro, que eu acho que seria interessante. Sim, acho que é uma boa. Yeah. acho que vale. Bom, eu vou passar aqui alguns dados que são de junho de 2016. A gente pegou isso de um artigo, né, de uma reportagem. A gente vai deixar aqui os links que dizem respeito... aos números das, no caso das mulheres na na faculdade, né, ao longo aí da carreira acadêmica. Então a gente tinha, né, no caso em 2016, 60% das estudantes universitárias eram mulheres. Quando você vai para o mestrado, esse número já baixa um pouco e vai tipo para 53%. Só que quando você chega no doutorado, isso já cai para 47%. Só que ao mesmo tempo que você tem esses valores na academia, que são relevantes e são bem altos, dado que você tem esses históricos que a gente passou para vocês, de que a gente levou aí quase 80 anos para poder ter a nossa validação, né, que a gente podia frequentar uma faculdade, você chegar agora em 2016 e você ter uma maioria, né, de mulheres na universidade, isso é um negócio inacreditável, assim, tipo, é um negócio bem interessante e é muito importante pra gente. São números bastante expressivos. Só que, ao mesmo tempo, quando você para e pensa, você vai subindo na carreira e você tem, por exemplo, o meio de produção científica, que é os pesquisadores, né, que tem o maior número de produção, que são os pesquisadores 1A do CNPq, esses valores já caem tipo para 23% de mulheres. Então, tipo, o meio acadêmico em si, ele ainda não tá tão assim, igualitário, aquela coisa assim, marota, que poderia estar. Mas a gente tem números muito bons, assim, são que particularmente me deixam bastante otimista com a ciência, né? E com a nossa evolução aqui no meio acadêmico, das mulheres no modo geral. Sim. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Por que você quer ser médica? Pra cuidar mais pessoas. Como é que você vai cuidar das pessoas? Com a injeção bem grande. Tem um dado de 2017 que também gera discussão um pouco mais pra frente, quando a gente for falar de onde isso sai, por quê. Mas que as mulheres já têm a produção científica, quase metade da produção científica do Brasil. Isso é muito interessante. Quando diz produção científica, a produção científica se contabiliza a partir de publicação de artigo científico. Exato. Né? E agora, uma pesquisa aí, foi publicada aí em março desse ano, diz que 49% já são a partir de mulheres. E essa pesquisa é parte de um relatório chamado Gênero no Cenário Global de Pesquisa. Então, foi lançado dia 8 de março pelaquela editora que a gente lê, que publica livros e artigos científicos também, a Elsevier. É uma editora muito grande, bem famosa. E diz que, né, 49% de mulheres, 49% da produção científica do Brasil é de mulheres. E isso coloca o Brasil e Portugal sendo os países que mais contam com mulheres como autoras de artigos científicos. Caraca, olha só. Que foda. Uau, Portugal também. Portugal também. Isso, por exemplo, no Reino Unido, no Canadá, Austrália, França e Dinamarca, que são países que a gente vê que é um pouco mais avançados, o número de publicações de mulheres é uns 40%. Menor que publicação no Brasil. E esse artigo diz que, dentro da saúde, a maioria dessas publicações femininas estão dentro da saúde, né? Caraca. Mas aí a gente entra em outra discussão. A autoria de trabalhos científicos tá desse jeito, né? Tipo, quase 50-50, o que é muito legal. Só que isso não mexe nos cargos de liderança científicos, como a Kel disse, tipo, pesquisadores 1A, pesquisadores, né, 1B, assim, na vida, não tem essa igualdade também. Então, não tem tanto reitor, reitora de universidade, chefe de departamento é pouco, coordenadores de alguma linha de pesquisa, geralmente é homem. Sim, e tipo, até dentro das organizações, né, do meio acadêmico. O próprio CNPq, tipo, eles têm um conselho deliberativo e que eles têm 18 membros, né, que são as pessoas que definem lá o quanto vai de dinheiro para cada área de pesquisa, qual que é a necessidade do país agora. Então, tipo, agora a gente precisa investir, sei lá, em tecnologia. Então a gente vai mandar uma grana de bolsa de pesquisa para parte de engenharia, parte de eletrônica, ou a gente precisa de compostos novos. Então a gente vai, sei lá, mandar, tipo, pra parte de química, pra parte de materiais, alguma coisa assim. Então, tipo, dessa galera, só tem duas mulheres. E, tipo, de 18 membros. E aí você chega, por exemplo, tem um outro dado que é interessante, que é, tipo, a parte de educação básica, né? Que é ali o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Nessa parte da educação básica, você tem 84% dos professores são mulheres. Mas, ao mesmo tempo, o conselho, o CAPS, né? Que é quem supervisiona essa parte, não tem nenhum homem. Aliás, não tem nenhum homem. Não tem nenhuma mulher no cargo de chefia. Então, tipo, os membros do conselho lá, que mandam em tudo, os bam-bam-bam, não tem nenhuma mulher. E, ao mesmo tempo, tipo, quem tá lá embaixo e tendo contato são mulheres, né? E aí a gente entra numa outra discussão que é o que a galera sempre fala, que a galera que é contra esse tipo de movimento, etc., que fala que você não pode determinar que um cargo de chefia seja executado por gênero, né? Então, não faz sentido você querer exigir que tenham mulheres num cargo, você tem que exigir que sejam pessoas competentes, no caso. Só que quando você tem um número expressivo como esse da educação básica, em que você tem a maior parte dos profissionais sendo mulheres, qual que é a chance da pessoa que vai ter contato com que tem mais contato, que tem ali a realidade, né, do processo, do rolê ali da educação básica, seja uma mulher? Ela é gigantesca. Então, provavelmente a experiência, você falar pra mim que não tem algo de errado nesses números, então, tipo, não tem como, né, cara? Isso é matemática, não é exato, não é, tipo, não é uma questão de mimimi. É uma questão de que você tem mulheres muito competentes e você tem caras medianos, mas que a galera muitas vezes prefere colocar um cara mediano porque ele é um cara do que você colocar uma mulher muito competente num cargo de poder. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema quando a gente fala de machismo no meio profissional, no meio acadêmico. Não é a questão de que você tem, de que, ai meu Deus, o cara não é competente. Tipo, se o cara é competente, ele tem que estar no cargo de chefia. Mas o problema é quando você tem um cara competente, uma mulher que tem muito mais competência, e o cara pega o homem simplesmente porque ele é homem, entendeu? Então, tipo, esse é o grande ponto que a gente precisa discutir, que a gente precisa questionar. A parte da política até, né, de como tudo isso vai se somando em todos os outros ambientes, porque eu tava vendo alguns números também de quantas mulheres a gente tem nos representando no governo ou na Câmara Federal e tudo mais, e os números também são sempre de 30% pra baixo, assim. E pra mim é a velha questão de que sim, representatividade importa. Recentemente teve uma briga, acho que no Twitter, de um cara falando de que todo esse processo que a gente estava fazendo de incentivar os grupos de podcasts a chamar mulheres para participar era uma coisa totalmente inútil, porque não se trata de gênero, se trata de quem pode contribuir mais ou contribuir menos. E só que realmente não é esse o ponto, né? A gente também concorda que o importante é quem sabe falar, mas a representatividade das mulheres, do povo LGBT, de negros, tudo isso tem que estar somado nesse grupo todo, porque quando se trata de uma diferença de gênero, onde você exclui todo o lado social que envolve esse gênero, é isso que traz o enriquecimento de qualquer parte de trabalho, assim, seja um trabalho num grupo muito mais amplo, como o próprio governo que a gente tem, uma coisa mais específica que eu posso trazer para a área de biologia e falar de como tem sido maravilhoso ter mulheres na liderança da biologia, ou mesmo uma coisa muito mais específica como os podcasts mesmo. O movimento de trazer mulheres para o podcast tem sido incrível, lindo, está sendo grande mesmo, assim, de ver as mulheres cada vez mais participando e criando seus próprios podcasts, porque isso se trata até de liberdade de expressão, e é bom abrir esse espaço. Exatamente. Até citando aí exatamente o que aconteceu aí no Twitter, mandar aí um beijo, um abraço e dizer pra Tata Finotto que a gente tá junto. Tamo junto, cara. Força, tamo junto. Que esses caras não passarão, tá? Não vai. Não vai ser um babaca ou outro que vai acabar com um movimento foda, que é uma iniciativa tão da hora que é o da Tata. Pra quem não tá por dentro aí, a Tata Finotto, ela já participou aqui do TPM Cast. Ela tem um podcast chamado De Porquê pra PQP, que é o PQP Cast aí. E ela tem uma outra iniciativa que é o Pod Procura, que é pra ajudar a galera de podcast, que é menor mesmo, que, tipo, ou até os grandes que quiserem participar, que Mas a gente tá aqui nos pequenininhos, a gente tá, né? A gente se ajuda mais. Yes. Mas aí, tipo, eles ajudam pra você que precisa de um pauteiro, precisa de um editor, precisa de participantes. Então, tipo, ela também colocou, né, lá, essa hashtag que a gente tem esse movimento aí, que de trazer mulheres pro podcast, ela fez um post falando da importância, né, de você trazer as mulheres pro podcast. Aí vem uns babaca lá querer causar, mas então, né, isso aí tem que... Tem que mandar pro inferno. Vá com Satanás, abraça capeta e vão pra lá. Tipo, esse é um daqueles momentos, assim, que você entra no Twitter e que você fica... A gente deu tantos passos pra frente e tem uma galera que continua querendo puxar a cordinha pra trás, mano. É uns bagulho que você não entende. Mas dizer que, tipo... Isso tudo faz parte e que a gente não vai desistir. Nem aqui no TPM e que, tipo, e nem aí na podosfera as mulheres estão unidas. Vocês e machistas não passarão. Apenas isso. Então já aproveitando... Os confrontos sempre vão acontecer. Sempre, sempre. É por isso que a gente tá aqui. Aproveitando que tá essa mensagem bonita, eu vou deixar essa mensagem importante pra você ouvinte que tá ouvindo a gente, principalmente pra você que é bem novinha. A parte mais importante de toda essa discussão é dizer pra você que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Não tem ninguém que pode falar pra você o que você pode ou não pode fazer. Você... É capaz, e é capaz como qualquer outra pessoa. Tudo nessa vida a gente aprende. Qualquer coisa. Não sei desenhar, você vai lá, treina mais um pouco e aprende. Ah, não sou boa em matemática, vai lá, treina, de madrugada e vai ficar boa. Tudo nessa Exato. Vida. Exato, né? Tudo nessa vida é desse jeito. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, definitivamente... Não é seu gênero que vai te impedir. Definitivamente. Pode ter questões financeiras que são muito mais impeditivas que isso. Pode ter questões de distância. Pode ter várias outras questões que vêm muito antes de gênero. Gênero nem entra na lista de coisas que vão te impedir de fazer alguma coisa. Então eu espero que vocês tirem essa lição desse episódio. Que você pode e ponto final... Então, e estamos aí para dar força, mandem mensagens pra gente, se você tá com alguma dúvida, alguma dificuldade, manda mensagem pra gente, manda e-mail que a gente vai te dar força sempre. E é pra isso que a gente tá aqui. Ah, que bonitinho. Ok, super concordo, eu tô nesse grupo também. Bom, gente, acho que depois dessa mensagem da Thay, nós podemos ficar por aqui, né? Gente, estudem bastante sobre a história das mulheres na academia. O nosso papel, para você que já está na faculdade, é muito importante. Não desista, né? É difícil. Você acha que você não vai conseguir? Você tem quase certeza que você não vai conseguir. Às vezes você tem vontade de morrer quase todo dia. Mas Sim. vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo no final. Tenha fé. E a gente está aqui para te distrair um pouquinho da correria do dia a dia também. E mandar uma mensagem positiva para você. Isso mesmo. Queria agradecer então antes de acabar aqui o nosso querido podcast, nosso mais amado TPMcast, agradecer a participação da Izzy, foi meio em cima da hora, mas muito obrigado por vir aqui gravar com a gente, Izzy. Coração, estou fazendo coração aqui na tela. Gente, foi maravilhoso, imagina, falar de uma coisa que eu vivo no dia a dia acaba sendo até catártico aqui pra mim também. Eu pensei em várias coisas enquanto a gente estava conversando, eu imagino que um monte de outros ouvintes vão ter um monte de coisa pra contribuir junto também, assim, porque é um papo complicado. A gente falou sobre muita coisa que eu confesso que eu nunca vi nenhum outro meio de mídia, nenhum outro podcast falar, que são dessas coisas do dia a dia mesmo, do cotidiano, de ser mulher e estar na academia, assim, passar por isso. Então, achei muito gostoso. Obrigada mesmo pelo convite. E tamo aqui quando precisar. Ah, que lindo. Gostei. Pode ter certeza que a gente vai te chamar muito mais vezes. E muito bem, galera. Estamos aqui encerrando o nosso TPMcast. Mas sigam a TPM. No mês que vem, se tudo der certo, né? Só como é, às vezes dá uma atrasada, etc. Mas acontece. Mas estaremos de volta no mês que vem. Então, um beijinho. E até a próxima. Tchau. Eu nem sei por onde começar. Já estou ficando mais brava do que o Márcio Seixas falando mal do mundo todo. Ninguém me convida. E olha que eu já participo aqui desde o primeiro em mano. Aí chega essa mina agora, só porque é bióloga e tem prioridade. Vou te contar, viu? Mas pega nada. Macaco velho não mete a mão em cumbuca. Vou criar meu próprio podcast e vou chamar minha amiga do Linux e da Apple. Espero que elas tenham tempo, porque também são duas piranhas que vivem se agarrando em qualquer canto da internet. Eu, como sou recatada e do lar, ainda mantenho minha virgindade. Enquanto isso, vou ficar no Google Imagens vendo fotos do Bruno Galhaço, aquele gostoso. Beijos, e não me liga porque eu não atendo, pobre.